DJ Ronaldo, aqui no Fantástico. Você partiu meu coração, ai meu coração, mas meu amor não sinta pena, não, não. E agora vai sobrar então um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Eu nunca quis seu coração. Seu amigo louco, diz que o bom da vida é ser solteira. Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio passageiro. Beijar umas quatro ou cinco bocas, com beijos que não tem gosto de beijo. Você lembrou de mim, não teve jeito. Você lembrou de mim, não teve jeito. Beijou a boca errada, lembrou da boca certa. Platinado na voz, Paulo Arthur na produção. E aí, Paulo Arthur? E aí você conhece outro garoto, com novo amor, com gosto de saudade. Esquece por uma semana ou outra, que conta de outro alguém pela metade. Me diz se adiantou alguma coisa, procurar alívio para passageiro. Beijar umas quatro, cinco voltas, com beijo que não tem gosto de beijo. Fantástico, é sucesso. É fantástico. Billy Brasil. Onde foi parar o seu juízo? Já são quatro da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido, já que não é mais. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja pro povo. Enquanto eles estão indo trabalhar, a gente faz amor gostoso de novo, de novo, de novo. Seu juízo, já são quatro da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. Mundo Fantástico. Com humildade e simplicidade, caiu no gosto da galera. De repente, foi sem sentido. Veio do nada, fiquei abandonada. Foram tantos anos nessa caminhada, mas não quis sair. Preferiste que fosse conta o que aconteceu. Depois de tudo que eu fiz por ti, como é que me deixas assim? Esse perfume não é teu. Eu tentei, mas aconteceu. O problema não está em ti, não, não. Está em mim, baby. Esse perfume não é teu. Sinceramente, não sei onde é que andava. Com a cabeça, não peço teu perdão. Estou triste comigo, tô arrependido. Não fez sentido. Mas se não te amasse, eu não cantava essa canção. E apesar de tudo que eu fiz, eu sempre quis te fazer feliz. Baby, sabe bem quem eu sou. Meu sentimento não mudou. Sei que a minha atitude te magoou. A dor no meu peito não passou. Por isso que eu peço teu perdão. Esse perfume não é meu. Me conta o que aconteceu. Depois de tudo que eu fiz por ti, como é que me deixas assim? Esse perfume não é teu. Eu tentei, mas aconteceu. O problema não está em ti, não, não. Está em mim, baby. Esse perfume não é teu. Uma manda charada. O segredo foi descoberto. Manda os canibais. Pra cima, garoto! Lembro dos nossos momentos de amor. Lembro de tudo em você, do teu calor. Dos teus beijos. Era tão lindo, tão especial. Mas de repente você me abandonou. Você gosta de ouvir? Banda batidando Melody, batidando Melody, sucesso! Era tão lindo, tão especial, mas de repente você me abandonou. Batidando Melody, fazendo a festa é fantástico! Açaí e pimenta. Ai, tá dentro, hein? que vocês queriam, né? Então toma! Desejo uma insônia cheia de lembranças minhas, e que na madrugada você sinta a mesma agonia. Se eu pudesse fazer um transplante do meu coração, pra você sentir que não tá sendo fácil, não. Eu aqui perdida e você aí se achando, quando te vejo online, hashtag judiando. E nessa solidão, o que é que eu vou fazer? Estou me sofrendo só por causa de você. Será que a dor que me machuca é a mesma que vai te ensinar? E olha só o meu estado, meu coração anda embriagado, só de pensar em alguém do teu lado. O segredo foi descoberto. Eu aqui perdida e você aí se achando, quando te vejo online, hashtag judiando. E nessa solidão, o que é que eu vou fazer? DJ Ronaldo da equipe Rasga Calcinha. É o sonzão do Fantástico. Vinta multidões. Bili Brasil. Ao som da tua voz, olhar, me entreguei. Tentei resistir, seus lábios me ajudam. Até você. som da tua voz. Olha, me entreguei. Banda New Project, agora é pra valer. Novo Fantástico, com humildade e simplicidade, caiu no gosto da galera. Esse amor louco que eu tô vivendo, eu e você, yeah. Toda noite você vem me ver, e eu amo ter você. Sente teu toque, o teu calor me enlouquece. Amo demais, viramos a noite, e quando amanhece, você me ama de novo. Beijo no teu corpo, aí eu fico louca, louca, louca, aí eu fico louca. Amando você, yeah, amando você, yeah. Só você, só você, só você, yeah. Que eu tô vivendo, eu e você, yeah. Toda noite você vem me ver. Novo Fantástico, a Rede Globo se liga em você. Fantástico. Eu demorei 1, 2, 3 muitos anos pra perceber, tudo que eu preciso é você. Eu inventei meus sonhos, fiz muitas viagens, buscando milagres, quando a solução era você. Eu inventei meus sonhos, buscando respostas, longe de mim, quando a solução era você. Mas esse amor cabeça, você não sai da minha cabeça, não, não, não, não, não, não, não sai da minha cabeça, você não sai da minha cabeça. Amor não inventou palavras pra expressar esse momento. Anjos aplaudem o nosso amor, nossa felicidade, nossa alegria. Até Deus sorriu pra nós. Nuvens formaram nossa imagem no céu, no céu. Coração explode pela boca e a nossa voz fica rouca. De tanto gritar de amor, de tanto gritar de amor. Nosso amor é lindo, nosso amor é lindo, e nos faz feliz. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Nos chama loucos, porque contamos estrelas no céu. Nos chama loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Mas o mundo nos chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chamam loucos, porque contamos estrelas no céu. Me chamam loucos, porque tatuamos nossa imagem no coração. Amor, e a nossa chama espalhar, e o sorriso encontrar. Estou te olhando, eu tenho que dançar contigo. E todo esse tempo estou te esperando, eu quero ouvir de novo a sua voz. Você é o sonho que eu quero realizar. Hoje pra você eu vou me deparar. que guardo comigo. Como esperei para ficar contigo. Um beijo apaixonado não me deixa, amor. Vem comigo. Estou sem ninguém, você está sozinho. Vamos recuperar o tempo perdido. Me deixe em seus braços, eu te quero, amor. LD, DJs, Léo e David, sucesso em todo o Brasil. Sim, já faz tempo que estou te olhando, eu tenho que dançar contigo. E todo esse tempo estou te esperando. É Ronaldo Pressão, aqui no Fantástico. Daniel das Produções de Curuçá. Equipe Rasga Calcinha de Castanhal. É moral. O telefone toca, atendo é meu ex. Vem dizendo que eu sou mais perfeita, mas como assim? Só não se lembra. Tour Produções. Platinado Produções. DJ Ronaldo, aqui no Fantástico. Só vem me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Que faz um tempo eu me meti no meio do seu lar. Sua família é tão bonita. Eu nunca tive isso na vida e se continuar assim, eu sei que não vou ter. Amante, mantenha, amante.

da galera. Sempre na pressão.

Deixa o rádio ligado, tá na hora, é agora. Nossa música já vai tocar. Não atende o telefone, tá online, não responde. Eu aqui tão só. Outra vez o desespero arrebenta o meu peito. Será que não vai ter dó? Será que vai ficar pior? Vai doer, eu sei que eu não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebia, tô bebendo mais. Vai doer, eu sei que eu não sou capaz de esquecer o amor que você faz. Se antes eu bebia, tô bebendo mais. Tá doendo demais. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Tá doendo demais. A voz que apaixona. Não atende o telefone, tá online, não responde. Eu aqui tão só. Tarde Rabelo. DJ Ronaldo Pressão, o DJ que agita multidões. Sei que já faz tempo que a gente não se vê mais. A nossa história vem de um tempo atrás. Faz tempo que eu nem sei o que é carinho. Nessas ruas, solidão, sol bateu na minha cara. E toda vez que eu chegava em casa, lembrava de você pra mim, sorrindo. Nessas horas, eu queria estar com você, deitada na cama, fazendo amor, assistindo TV. Que besteira minha, achar que nosso amor já tinha virado rotina. Mal sabia eu que já estava apaixonada. E sem você eu fico com a cabeça virada. E ver você com outra aqui, sabendo que já me esqueceu, mas eu não te esqueci. Segue o destino, surpreende muita gente. Mas já estou indo embora, não vou chorar na sua frente. Você pra mim, amor, foi tudo. Não vai ser fácil encontrar um bom substituto. Essa moça aí, ela sabe que cê tá usando ela só pra me ferir. Essa moça aí, a garota aí, ela sabe que quando tem o seu corpo, sua cabeça está em mim. A garota aí, pensa um pouco aí. Imagina quando ela descobrir que tá servindo só de anestesia. Imagina quando der essa notícia que a história de vocês é uma mentira. Ai, ai, e quantos corações vai ter que iludir pra perceber que cê não vive sem mim? Se tá doendo a saudade, fala logo a verdade. Errado é passa a vontade, me chama. E quantos corações vai ter que iludir pra perceber que cê não vive sem mim? Se tá doendo a saudade, fala logo a verdade. Errado é passa a vontade, me chama, me chama, me chama. A garota aí, ela sabe que quando tem o seu corpo, sua cabeça está em mim. A garota aí. Ronaldo da equipe Rasga Calcinha, novo fantástico. Por você eu largo tudo e que eu tiver, então não duvida do meu amor, não. Yeah, yeah. Pra você eu guardei o amor mais bonito, meu coração tá pronto e esperando por você. Yeah, yeah. Foi Deus que te criou e deu pra mim, e compôs a nossa história de amor.

Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo. Dia duro no trabalho que acabou comigo. Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir. A saudade de você visitar frequente, nem a sua tia chata que irritava a gente. Saudade da gente. Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta. A Julinha tá banguela e Pedro só apronta. O que faltava do carro eu já quitei a conta. Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler. E só na página 70 entendi você. Naquela parte onde diz que o amor é fogo, quer dizer se vê. Como é que está aí? De você mais tempo que não ouço nada. Falo pouco, sua voz tá tão calada. Sei que agora deve estar impressionando os anjos com sua risada. Mas de você faz tempo que não ouço nada. Falo pouco, sua voz tá tão calada. Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir. Como é que está aí? Manda 007. Só vim me desculpar, eu não vou demorar. Não vou tentar ser sua amiga, pois sei que não dá. Você vai me odiar, mas eu vim te contar. Já faz um tempo eu me meti no meio do seu ar. Sua família é tão bonita, eu nunca tive isso na vida. E se eu continuar assim, eu sei que não vou ter. Ele te ama de verdade, e a culpa foi minha. Minha responsabilidade eu vou resolver. Não quero atrapalhar você. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não tem lá. Amante nunca vai casar. E o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Ninguém me respeita nessa cidade. Amante não vai ser fiel. Amante não usaria um cibel. Manda 007. Só vim me desculpar com você. Didi Ronaldo. Romantidamente, eu e você. Yeah, yeah, yeah. O corpo anseia pelo teu. Pois só você faz do jeito que eu gosto. É o mestre na arte do prazer. É sucesso! Manda açaí e pimenta! Ai, tá dentro, hein? Não há cores pra pintar o que eu sinto por ti. Não há versos pra explicar tudo que eu senti. E quando o inverno chega, eu vou sentir calor. Porque nunca me faltará o sol do teu amor. vez que eu relembro seus beijos, tento controlar meu coração. Eu percebi que já era amor sério meu, me tornei escravo da paixão. Ei, você é o amor que eu sempre sonhei. Você me atrai mesmo sem perceber. Como caminhar por um amor sem rumo, baby. Ei, o meu coração bate além do normal. Às vezes até chego a passar mal. Quando estás bem perto, sinto seu perfume. Eu preciso, pra sobreviver, preciso estar contigo. Vem logo curar meu coração ferido. Só mesmo em sonhos você está comigo. Eu preciso, pra sobreviver, preciso estar contigo. Vem logo curar meu coração ferido. Só mesmo em sonhos você está comigo. Fantástico, humildade e simplicidade caiu no gosto da galera. Sabe até que eu gosto das brigas que a gente tem. No momento falamos tantas coisas, palavras e nexo que vem. Você deve estar se perguntando o porquê e qual é a razão. Eu vou te explicar e também acho que você também concorda com a minha opinião. É que depois da briga a gente faz amor como nunca fez. É que depois da briga a gente faz amor como se fosse a primeira vez. É que depois da briga a gente faz amor. É que depois da briga a gente faz amor como se fosse a primeira vez. Banda LD, DJs, Léo e David, sucesso em todo o Brasil. Sabe até que eu gosto. DJ Ronaldo, aqui no Fantástico. Você partiu meu coração. Ai, mas por favor, não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então. O que é Rio de Janeiro? Fantástico, é sucesso. Novo Fantástico. Você partiu meu coração. Ai, meu coração, mas meu amor, não sinta pena. Sobrar então, toma assim, um pedacinho, um pedacinho, um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Se eu não guardo nem dinheiro, que dirá guardar rancor? Você vacilou primeiro, nosso caso acabou. E se na posse eu fui caseiro, quando passo eu sou terror. Tô na vida de solteiro, preparado pro caô. Você partiu meu coração, ai meu coração. Mas meu amor não tem problema, não, não. Agora vai sobrar então o quê? O quê, safada? Um pedacinho pra cada esquema, só um pedacinho. Eu você nunca quis seu coração. Anitta, Anitta aí, ó. Já passou, tá resolvido. Segue em frente, desapega. Mas se eu rebolar, duvido que você não desespera. E te esquecer não foi problema. O problema é resolver essa chuva de esquema que eu tenho que atender. Segundo eu encontro. encontra a vizinha de cima, na terça eu encontro a vizinha do lado. Quarta é o dia daquela menina que mora na esquina da rua de baixo. Quinta eu começo já de manhã cedo, porque tem mais duas, não dá pra aguentar. Fim de semana tá tudo embolado. Levanta meu Rio de Janeiro, você partiu, meu. Mas meu amor não tem problema. DJ Ronaldo Pressão, pra cima, garoto. Hoje eu tenho certeza, se beber do trabalho, vou pra cima da mesa. Me segura que eu caio no chão. Tá doendo demais esse meu coração. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro e o gosto da boca dela. Tá facinho de eu fazer uma besteira, ter um litro e um copo vazio e o celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Se eu ligar pra ela, estrago a minha vida ou a vida dela. Machuca, eu vou chamar ela. Marina Mendonça! Ei, safadão, não vou deixar você sozinho nessa não, viu, meu amigo? Iranildoplay.com, o portal dos paredões. É que a saudade hoje veio de galera e trouxe o cheiro, o gosto da boca dele. Tá facinho eu fazer uma besteira, tem um litro, um copo vazio e o celular dando bobeira. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Ninguém é de ferro, chorar não paga imposto e nem faz mal pra saúde. Tô no fundo do poço, bebo de guti-guti, mas uma coisa é certa, se eu ligar dá merda. Se eu ligar pra ele, estrago a minha vida ou a vida dele. Fantástico. Sucesso, meus amigos, Matheus Cauã. É o sonzão do Fantástico. DJ Ronaldo Pressão. Aqui. Ser feliz pra mim não custa caro. Se você tá do lado, eu me sinto tão bem. Você sempre me ganha na manhã. Que mistério você tem. Eu arrumei a mala mais de uma semana. Só falta Lúcia da Cruz pra fugir com você. Eu já tô na mão, Bob Léo. Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil. Vou virar! Porque te amo, eu não sei, mas quero. Você fez em menos de um mês. Porque te amo, eu não sei mais. Te amo cada vez mais. O que na vida ninguém fez. Você fez em menos de um mês. Você fez em menos de uma semana. Você é feliz pra mim, não custa caro. Se você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu arrumei há mais de uma semana. Só falta você me chamar pra eu fugir com você. Eu já tô namorando. Antes de você me aceitar, já te assumi pro Brasil. Hey, yeah. Você fez em menos de um mês. Porque te amo, eu não sei mais. Te amo cada vez mais. Vai te ceder. Você fez em menos de um mês. Você fez em menos de um mês. Fez em menos de um mês. Só sucesso. Esse amor bater de frente, não sei mais da minha mente. Como faz pra segurar? Já tô louca pra Novo viajar. Fantástico. Com humildade e simplicidade, caiu no gosto da galera. Na pressão. Cadê você que ninguém viu? Desapareceu, nada sumiu. Tá por aí tentando esquecer o cara safado que te fez sofrer. Cadê você? Onde se escondeu? O que sofre se ele não te mereceu? Insiste em ficar em cima desse muro. Espera a mudança em quem não tem futuro. Deixa esse cara de lado. Você apenas escolheu o cara errado. Sofre no presente por causa do seu passado. Chorar pelo leite derramado. Põe aquela roupa e o batom. Entra no carro e não aumenta o som. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Passará os pais beijar na boca. Aproveitar a noite e fica louca. E bota uma moda boa. Vamos curtir a noite de patroa. Foi parar. É fantástico. Você é lindo. Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o síndico. Será que tem como a moça gritar? O DJ da galera. Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. Já que não é mais. Vamos acordar esse prédio. Fazer inveja pro povo. Nasci no Senna, trabalha, a gente faz amor gostoso de novo. Vamos acordar esse prédio, fazer inveja. Enquanto eles estão indo trabalhar, Jorge Celestino, Jonas Lira. ETN Gravações, tamo junto, ETN, Jonas Lira. É nóis, irmão. Chiquinho, nós aqui, Jorge Celestino, nome dele. Aonde foi parar o seu juízo? Já são 4 da manhã. Daqui a pouco liga o sino. Será que tem como a moça gritar baixinho? Sei que tá bom, mas as paredes têm ouvido. E era pra ser escondido. Já que não é mais. Ei! estúdio Virtuoso Gravações, com qualidade sempre. Obrigado, meu Deus.